a Taça Hugo dos Santos. Na nossa opinião, é um orgulho que seja realizada aqui em Oliveira do Hospital, porque no fundo é uma homenagem a um ilustre filho de Oliveira do Hospital, falo do general Hugo dos Santos, que foi, para além de presidente da Federação Portuguesa de Basquetebol, foi também um dos impulsionadores do movimento dos capitães que conduziu ao 25 de Abril de 1974. Portanto, mais uma vez, Oliveira do Hospital a receber este importante evento, que esperamos que, tal como tem acontecido nos últimos anos, seja um evento desportivo de sucesso.